Estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3. Eu sou o Tuizin e a gente está chegando no final do programa, infelizmente. Lembrando que tem um quarto bloco no blog do Lixeirinha. Basta acessar radiolixeirinha.blogspot.com, que lá você vai ter acesso ao quarto e inédito bloco. Se eu fosse vocês, eu ficaria bem curioso, assim, entraria lá e, sei lá, só pra ver qual é. E bom, já que eu comecei o programa de hoje tocando uma música maravilhosa pra vocês aqui do Les Paul com a Mary Ford, gostaria de, sei lá, fechar esse programa tocando uma música também. Porém, vou tocar uma música minha, não deixa de ser maravilhosa também. Essa música eu escrevi dia 28 de outubro de 2011 e o nome dela é Drei Groschen Opergeist. toquei, acabei de tocar uma música minha pra vocês, chamada Drei Groschen Opergeist. É uma das últimas músicas que eu fiz. E é isso aí, né? Tipo, chegamos mesmo no último bloco do programa. E agora eu vou abrir então aquele bom e velho espaço pros patrocinadores. Lu Tatu, tatuagens em domicílio, do meu amigo Luciano. É, se você quer fazer uma tatuagem e não quer sair de casa, pode ligar lá pra ele que ele vai até a tua casa. E o Luciano é um cara de responsa, assim, porque ele é muito criativo. Todo mundo conhece o Lu, sabe que ele é criativo pra caralho. E pra quem se interessar, então, por uma tatuagem de qualidade, basta ligar pra ele. O telefone dele é 9338-5548. 9338-5548. É só ligar lá e trocar uma prosa com o Luciano e agendar a tua tatuagem. E Boneca de Luxo, uma grande loja de sapatos e sandálias bordadas exclusivas, que fica na Avenida Champagnat, 1853, ou www.liviabraga.com.br. Ali você pode navegar pelo site Boneca de Luxo. E quem for na loja e disser que ouviu o programa Lixeirinha, ganha um acessório bordado exclusivíssimo lá da loja. Repetindo, Avenida Champagnat, 1853. Gostaria também de anunciar aqui o estúdio Eduardo Silveira, do meu amigo Eduardo. Ele tem um trampo bem legal de fotografia e tem descontos pra banda. Vocês que têm banda deveriam procurá-lo pra tirar foto de eventos, da banda, de ensaios, fazer documentários, etc. O telefone dele é 9999-0776. Repetindo, 9999-0776. Você também pode entrar no site dele, que é www.eduardosilveira.com.br. Lá você vai encontrar várias coisas, vai encontrar o portfólio dele com fotos muito bonitas e tudo mais. E para fechar os patrocínios aqui, como se não bastasse, eu gostaria de vender meu peixe também. Tô dando aulas de música, mais especificamente de piano, mas também dou aulas de teoria musical, muito voltada para a história da música, cronologicamente. E se você quiser ter aula de música comigo, é só ligar no meu número 8123-1106. 8123-1106. Tá legal? Ou me procurar no Facebook, não só pra isso, mas pra trocar uma ideia em geral. É só digitar lá Tuizo que vocês vão me achar. Tá legal? Bom, é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu o programa Lixeirinha até aqui. Bom, gostaria de mandar um beijo pra minha amada imortal, Amar. E pra todos os meus amigos. Pro meu pai, pra minha mãe, pra minha família. Enfim, pra todos os meus amigos. Bom, lembrando que se você quiser continuar ouvindo o programa, o quarto bloco inédito do programa, que você não vai ouvir aqui na rádio, basta entrar lá no site, que é o blog do programa Lixeirinha. Você consegue acessar esse blog no seguinte endereço: radiolixeirinha.blogspot.com. Ok? Então beleza, vamos dar continuidade, voltando, né, à tradição antiga do programa de fechar esse último bloco com A Viagem Sentimental, que é a minha seleçãozinha particularíssima de músicas dos anos 30, 40, 50. Espero que vocês tenham uma ótima noite de quarta-feira para quem é de quarta e uma ótima tarde de domingo para quem é de domingo. Semana que vem eu volto, não saia daí, fica sentado aí esperando, porque em pé canso. Lixeirinha. sing a song of cheer again. Happy days are here again. All together shout it now. There's no one who can doubt it now. So let's tell the world about it now. Happy days, happy days are here again. Your cares and troubles are gone. There'll be no more from now on. Happy days are here again. The skies above are clear again. So let us sing a song of happy cheer again. Happy, happy, happy days are here again. But you, I wanna be loved by you. alone. Boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Aqui é o Ney Talarico, escuta porra do negócio do lixeirinho. Colher, mulher do Galfo, no meu programa não tem palavrão não, porra. Fecha a tua boquinha de esgoto e vai passear entre as freguesias.